Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Dinis Pestana é convidado deste Ciência em Sintonia. A propósito do ano internacional que passou dedicado à estatística, o professor catedrático fala da história da ciência da análise de dados e, como está atento e é crítico, dá exemplos do que é o mau uso da estatística que, por sua vez, dá origem a alguma má ciência. Mais à frente, vamos conhecer Gomes Teixeira, o matemático português mais brilhante do século XX. E na Covilhã, fomos descobrir a Waydeep, uma startup ligada às energias renováveis. 2013 foi o Ano Internacional da Estatística. O tema serve de base à emissão deste Ciência em Sintonia. No ano passado, cerca de 120 países aliaram-se na missão de divulgar a estatística com vários objetivos. Aumentar a consciência pública sobre o poder e o impacto de estatísticas sobre todos os aspectos da nossa sociedade, incentivar nos jovens o gosto pela estatística e promover a criatividade e o desenvolvimento nas ciências da probabilidade e da estatística. Então vamos partir daquilo que foi o Ano Internacional da Estatística, em 2013, para uma emissão de números e probabilidades. Um programa em que vamos fazer a prova dos nove e ver como é vasta e interessante esta área. A começar, desde logo, pelas palavras de uma sumidade nesta matéria, Dinis Pestana. 2013 foi, como se disse, o Ano Internacional da Estatística. Promoveu-se esta ciência não apenas entre a comunidade científica, mas também entre a população em geral. Houve várias iniciativas de norte a sul que chamaram a atenção para o que é e que ajuda nos pode dar a estatística, que no fundo está no nosso cotidiano de um ou outro modo, muitas vezes até sem nos apercebermos. Sabia, por exemplo, que há uma relação através da estatística entre os alimentos que ingerimos e os medicamentos que tomamos? É verdade. Nos próximos minutos vamos compreender o que acabo de dizer. E o que é isso da estatística? Vai responder Dinis Pestana, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa. Havendo estatística, desde sempre, acaba por ser uma ciência recente. Muita gente julga que a estatística como ciência é uma coisa muito antiga, não é? É uma criação do século XX. É uma coisa curiosa, as pessoas pensam que é muito mais antiga. Claro que havia coisas anteriores. Se quiséssemos ser um bocadinho mais precisos, eu diria que os primeiros trabalhos de estatística talvez sejam os de Helmert em 1875, com uma derivação não muito bem feita do Q quadrado. Há um nome muito importante ainda no século XIX, que é Francis Galton. Sir Francis Galton, que era primo do Darwin, que era um dos gentlemen intelectuais, ele tinha dinheiro suficiente para se dedicar ao que lhe apetecia fazer. Ele é com certeza um dos pais da genética moderna, mas é também o avô da estatística. E criou mesmo ideias fundamentais de estatística, por exemplo, a ideia de regressão. É uma ideia que principia com Galton. Quando ele se preocupou com genética, ele escreveu um livro chamado Of Human Inheritance, portanto, no fundo, qualquer coisa ligada à genética humana. E uma das coisas que ele tinha feito na sua vida de cavalheiro rico era dedicar-se a fazer a medição do corpo de empregados da quinta, da família, e fez o mesmo depois aos filhos quando eles eram crescidos. E chegou à conclusão que os filhos de pais altos tendiam a ser altos, mas não tão altos como os pais, e os filhos de pais muito baixos tendiam a ser baixos, mas não tão baixos como os pais. Era como se a média populacional funcionasse como um ímã a atrair, a reconformar a realidade àquilo que é mediano. Ele achou que isso era regressar à média e cunhou a palavra regressão, que é uma das coisas mais fantásticas que nós temos. O Galton estava sobretudo interessado em genética. Mas como tinha muito dinheiro, ele fundou o primeiro laboratório de estatística do mundo e convidou um homem um bocadinho mais jovem que ele, um homem notável chamado Carl Pearson, para dirigir esse laboratório. E durante uns anos revolucionaram bastante a ciência. O Pearson escreveu também Filosofia da Ciência, escreveu um livro em 1896 chamado The Grammar of Science, a Gramática da Ciência, em que propõe uma ideia revolucionária, que é a ciência não deve restringir-se à procura de causalidades, deve também procurar as associações estatísticas, porque as associações não têm fatalmente que ser explicativas e é importante nós sabermos como é que os fenómenos estão relacionados. O Pearson é o criador, a ideia já vinha do Galton, mas ele é o homem que populariza uma ideia que nós hoje em dia usamos constantemente, que é a ideia de correlação estatística, a ideia de mútua variabilidade de dois fenómenos que de algum modo estão associados. Se a correlação for nula, quer dizer que de um não se pode inferir nada sobre o outro, mas em muitas situações da vida nós temos coisas que são correlacionadas e que importa decifrar. Por exemplo, é importante estabelecer, uma coisa que foi feita há muito tempo, que, por com certeza características genéticas, o daltonismo é uma coisa que aflige mais os homens do que as mulheres. Portanto, quando se vai dar a carta de condução a alguém, deve-se ter mais cuidado em averiguar se distingue o verde e o vermelho, sendo homem ou sendo mulher. Apesar de, evidentemente, haver hoje em dia uma certa normalização importante, que é a ordem dos sinais de trânsito é sempre a mesma, exatamente porque se sabe que há quem escape e consiga tirar a carta sendo daltónico, mas pela posição do que está iluminado no semáforo, sabe-se se pode ou não avançar. Generalizando, temos estatística à nossa volta todos os dias. Tudo o que nos rodeia na nossa sociedade, que é uma sociedade fortemente tecnológica, tem que trabalhar com medidas. A metrologia é uma área importantíssima da ciência, da técnica, do design, etc. E, evidentemente, uma parte importante da metrologia é estatística, mas a estatística não é só isto. Isto foram os princípios da estatística, foi aquilo que começou a impulsionar a estatística. Eu falei-lhe da correlação, mas ele fez outra coisa muito importante. Certamente já ouviu a expressão teste do Q quadrado. O teste do Q quadrado é um teste inventado por Pearson em 1900. Quando houve a mudança do milénio, uma das grandes editoras alemãs resolveu lançar um livro com as 100 maiores invenções do século XX. E apesar do Q quadrado ser de 1900 e, portanto, tecnicamente ainda não ser século XX, o Q quadrado apareceu, se não me engano, em oitava posição como uma das maiores invenções do século XX. O Q quadrado, de facto, é algo que nos serve para nós verificarmos independência, para verificarmos modelos, se um modelo se ajusta ou não à realidade, para ver se há homogeneidade entre situações qualitativas. Foi uma coisa excepcional. Mas a outra grande revolução da estatística ainda estava por fazer. Em 1908, houve um jovem químico chamado Gossett, que precisou de comparar a qualidade das cervejas que eram produzidas no sítio onde ele trabalhava, que eram as Royal Breweries. E ele descobriu que, quando falamos de avaliação de comparação de médias, o que nos aparece como desvio padrão das duas situações, portanto, aquele desvio que é tão típico que, se duas coisas tiverem, digamos, intervalos associados a médias observadas, mais ou menos desvio, e se isso se interceptar, não podemos considerar que as médias sejam realmente diferentes. É um acaso, depende da amostragem. Eu não quero ser muito técnico a este respeito, mas o que ele descobriu foi que os desvios padrões observados deviam ser encarados como realizações de variáveis aleatórias. Estava assim criado, em 1908, o teste ou a distribuição T de Student, de probabilidade estatística. E teve este nome porque foi um pseudónimo, uma vez que Gossett não podia usar o nome verdadeiro para publicar trabalhos, enquanto trabalhasse na cervejeira. É um trabalho notabilíssimo porque não só desenvolve este teste que revolucionou a comparabilidade de situações em estatística, como ele era químico, tinha medo de que a sua matemática não estivesse muito bem, e ele resolveu fingir resultados, como uma daquelas velhas máquinas de manivela, fingir resultados para ver se aquilo dava certo. Isto é o início de uma arte chamada simulação. O trabalho do student é o primeiro trabalho que tem todas as ideias importantes do que é simulação. Estamos à conversa com Dinis Pestana, licenciado em Matemática, doutorado em Probabilidades e Estatística pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. Dinis Pestana é um apaixonado da matemática e da estatística, com obra publicada. Cada intervenção pública resulta na conquista de outros entusiastas para a causa da estatística e, por essa razão, é convidado deste Ciência em Sintonia. Estamos a passar revista à história, às datas principais da estatística. Professor, agora temos de referenciar Ronald Fisher, que alguém descreveu como um gênio que criou praticamente sozinho as fundações para a moderna ciência estatística, e também sendo alguém como o maior dos sucessores de Darwin. Foi um indivíduo que teve as mais brilhantes ideias, inventou os conceitos mais notáveis e escreveu 3 livros absolutamente fabulosos, desenvolvendo conceitos que são talvez os mais utilizados em estatística, uma coisa chamada análise da variância, que é algo que nos permite comparar várias médias ao mesmo tempo, vários tratamentos ao mesmo tempo, mas sobretudo isso levou-o a desenvolver todo um conceito novo do que eram experiências científicas. Ele percebeu que eram necessários controles, percebeu que as experiências tinham que ser devidamente planeadas e que só assim é que as coisas funcionavam. Durante 10 anos, entre 1925 e 1936, que é a primeira data da publicação, da primeira publicação do livro talvez mais influente na estatística do início, que se chamava Statistical Methods for Research Workers. E em 1936 ele publicou um livro com o título modesto Planning of Experiments, o planeamento de experiências. E ele com isto é uma das maiores revoluções do pensamento moderno, a ideia de que as experiências têm que ser planeadas, controladas, de que tem que haver protocolos seguros, de que estratégias diferentes levam a decomposições diferentes da variância, a tal análise da variância para comparar as diversas coisas, é uma das ideias mais arrojadas. A fascinante história da estatística, ou parte desta história, nas palavras de Dinis Pestana. Havia tanto ainda para dizer sobre a cronologia desta ciência, mas o relógio não para e temos de abreviar. Lá mais para a frente ainda vamos falar de pseudociência. Agora, uma questão pertinente quando se fala de estatística, as questões das amostras ou das amostragens estão em voga. Cuidado, é um alerta do convidado deste Ciência em Sintonia. A maior parte das amostragens que se faz não vale nada, não é? Eu costumava dar aos meus alunos o exemplo da amostragem feita por minha ordem e com instruções erradas de propósito para ser um bom exemplo. Na altura em que houve o referendo sobre o aborto, eu pedi a um dos meus assistentes que perguntasse a 400 pessoas se eram favoráveis à flexibilização da lei e a uma assistente minha que fizesse a mesma coisa. E as percentagens que eles me vieram dizer eram dramaticamente diferentes. Porquê? Porque eu tinha mandado um deles a um jantar de homenagem ao Odete Santos e tinha mandado o outro a uma saída da missa dos Jerónimos. Portanto, evidentemente, aquelas amostras, apesar de razoavelmente grandes, não eram representativas, eram amostras muito mal escolhidas. Acho que demorou muito tempo a ser percebido que o acaso é o nosso verdadeiro aliado. Se nós quisermos ter uma boa amostra, temos que usar o acaso para a escolher. Porque se nós escolhermos a dedo, vamos influenciar a escolha e tirar resultados errados. Outra das formas de fazer isso é nós alijarmos a responsabilidade e, em vez de sermos nós a escolher, deixar que sejam as pessoas a escolher-se. Se deixamos que as pessoas se escolham, evidentemente os que se escolhem são, em questões controversas, os exibicionistas, em questões que têm interesse religioso dos indivíduos de fé, etc. E, portanto, isso estraga tudo. Mas eu vejo inúmeros trabalhos científicos, que eu acho que são de má ciência, que quando vão descrever os dados, dizem qualquer coisa deste estilo. Eu fazia coleção no Expresso de uma coisa chamada Antes Tempo. Um grupo de investigadores da Universidade de Munique usou 46 voluntários, aqui está a palavra perigosa, para fazer o seguinte estudo. Esses 46 indivíduos concordavam em usar a roupa durante 24 horas e de manhã, quando se levantavam com a roupa vestida, tiravam-na e fechavam num saco de plástico hermeticamente fechado e depois cada um dos 46 cheirava os 46 sacos para dizer qual era o cheiro que lhes agradava menos. Bem, eu começo por achar que isto se calhar é uma coisa um bocadinho ociosa. Não é tanto como isso, por acaso até é interessante, porque quanto mais próxima estiver de nós a pessoa familiarmente, menos gostamos do cheiro, deve ser um mecanismo para evitar o incesto. Mas o estudo está particularmente mal feito e não prova nada. Este estudo, quando muito, pode servir para dar pistas para um estudo sério em que as pessoas sejam escolhidas ao acaso. Escolher ao acaso é uma coisa tecnicamente... Eu não vou dizer que é complexa, mas é algo que dá trabalho. E as pessoas têm ideias muito erradas sobre o que é escolher ao acaso. Uma das coisas que eu acho curiosas, eu fazia muitas vezes a experiência, era pegar num baralho de cartas e baralhá-lo. E depois dizer à pessoa que escolhesse 5 cartas ao acaso. Nunca vi ninguém que tirasse as primeiras 5 cartas do baralho sequencialmente. Porque as pessoas não acreditam que isso seja ao acaso. Claro que é ao acaso. Elas, ao serem baralhadas, ficaram colocadas ao acaso. Portanto, para que o trabalho de estar a tirar uma de cada sítio? Não vale a pena, tiram 5 seguidas e está tudo em ordem. Mas tirar ao acaso é realmente uma coisa um bocadinho mal compreendida, mas que devia ser vista com mais cuidado. Escolhendo ao acaso uma amostra, escolhendo criteriosamente a dimensão da amostra, para conseguirmos uma certa precisão com uma probabilidade alta que nós fixemos à partida, faz muito bom trabalho científico. Um bom exemplo, mas o professor Diniz Pestana, de forma didática, não resiste a fazer outras referências ao abuso da estatística, que geralmente resulta em má ciência. Em 2004, houve um senhor chamado Ioannidis que publicou um trabalho que teve grande celebridade, ainda hoje é muito citado, que tem um título particularmente triste para nós, que tentamos ser cientistas a sério, porque o título é Why Most of the Published Papers Are Wrong? Porque é que a maior parte dos trabalhos publicados estão errados? Aliás, os editores do Lancet e do New England Journal of Medicine, que são possivelmente as duas revistas de topo em medicina, mais ou menos de 10 em 10 anos escrevem editorial a pedir desculpa pelos diversos trabalhos errados que publicaram e já explicitamente apontaram o mau uso da estatística como sendo uma das causas dos trabalhos estarem muitas vezes errados. Má amostragem, mau uso da estatística, confiar no software estatístico, etc. Exemplos de má ciência, na opinião de Diniz Pestana, professor catedrático da Faculdade de Ciências de Lisboa, convidado para a grande entrevista desta emissão de Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, com o apoio Ciência Viva. Atento e crítico de alguma ciência que se vai fazendo, Diniz Pestana considera que muitas vezes os investigadores partem de uma má base de trabalho que, por sua vez, vai originar má ciência. O outro paper que eu acho que é um paper notável é de um senhor que tinha uma altíssima posição em ciência porque era o editor de uma SIAM, que é uma sociedade de matemática aplicada na indústria, que publica muitas revistas de grande gabarito na área de ciência, e ele escreveu no SIAM News um artigo sobre a integridade científica em risco, mostrando que havia consórcios de aldrabões que se publicavam mutuamente, que lançavam revistas em que se publicavam mutuamente, em que obrigavam outros a citá-los para irem para o topo daquilo que se chama metrologia de biblioteca, que é uma das coisas mais estúpidas que as sociedades neste momento estão a aceitar, que é medir as pessoas por referências, em vez de ser pelo pela qualidade intrínseca dos trabalhos, é por uma quantidade de números que não significam muitas vezes nada. Aliás, houve um grupo, se não me engano também de Harvard, que muito recentemente escreveu um trabalho lamentavelmente errado, de propósito, com erros daqueles perfeitamente conhecidos de toda a gente, e mandaram, o que é eticamente reprovável se fosse uma coisa a sério, mandaram para uma centena de revistas. Em todas aquelas revistas que vêm com grandes tosses de que não sei o quê, e para isto ser depressa, e para, temos uma page charge, temos um pagamento de 40 euros por página, todas essas aceitaram o trabalho, porque aquilo é um negócio, evidentemente, mas infelizmente não foram só essas que aceitaram os trabalhos, porque esta ânsia de publicação faz com que as revistas, neste momento, estejam a recorrer a juízes que não têm competência para julgar aquilo que lhes é entregue. É um bocado a situação que eu disse há bocado em relação aos agentes recenseadores. Com toda esta ânsia de publicação, há tanta coisa a avaliar que, às tantas, há indivíduos menos competentes que deixam passar trabalhos errados. Não é a primeira vez que isto acontece. Desta vez é em ciência, que para mim é mais grave, mas já há uns anos atrás tinha havido um sujeito de filosofia que tinha escrito um trabalho em que ele disse que se tinha limitado a colar em frases mais ou menos sonantes uma série de conceitos vagos e sem sentido. Mandou para uma das revistas muito prestigiadas e foi aceito. Portanto, é este o estado do mundo, mas todos nós temos que viver neste mundo que, como dizia Leibniz, que foi um grande probabilista também, além de filósofo, é o melhor dos mundos. Ou pelo menos era assim que o Voltaire gozava com ele, não é? O senhor Pangloss do Cândido, que parece ser uma caricatura do Leibniz. Já agora, e ainda a propósito deste comentário de Dinis Pestana, acrescento que, no caso português, o número de publicações científicas tem também aumentado bastante. Se tivermos em conta os últimos 20 anos, as publicações aumentaram 10 vezes. Em 1988, por exemplo, foram publicados 750 documentos. Em 2008, esse número aumentou e ultrapassou as 8.300 publicações científicas. E cerca de metade desses documentos já foram produzidos em parceria com instituições de outros países europeus, o que acaba por revelar também uma evolução positiva da participação em redes transversais de investigação. Estamos a escutar Dinis Pestana, uma sumidade na estatística portuguesa, professor catedrático que alerta para o espírito curioso que todos nós temos de ter, porque a curiosidade está na gênese da ciência. Eu acho que as pessoas têm que se habituar a dar atenção à vida, serem curiosas, terem vontade de saber, divertirem-se, exatamente, divertirem-se com o que vêem, porque a vida está cheia de ensinamentos, até nas coisas que são aparentemente um pouco fúteis. Eu aprendi alguma estatística extraordinária com o grande escritor inglês Graham Greene, no livro Viagens com a Minha Tia. Há uma frase, um pedacinho fabuloso, de um sujeito que vê outro a anotar umas coisas misteriosas num bloco. Anotam uns números misteriosos e, como estão a fazer uma viagem de barco, ele pergunta-lhe se está a notar a velocidade do barco, e o outro diz-lhe com um ar assim um pouco embaraçado: não, eu nunca falei disto a ninguém, mas sabe, o que eu aponto é as horas a que mijo e durante quanto tempo. E ele exclama: oh meu Deus! E o outro encantado diz: sabe, é uma coisa que é interessantíssima, está a ver, e mostram os números de um dia, tem a soma, e a soma são 4 minutos e não sei quantos segundos. E ele diz: está a ver, passamos mais do que meia hora por semana. Durante um ano é mais do que um dia que nós estamos a mijar. E o outro pergunta-lhe assim: mas para que é que faz isso? Ah, isto é muito importante, isto pode ser de grande serviço para os urologistas, porque eles só trabalham com doentes e precisam saber o que se passa com pessoas normais. O outro ainda lhe pergunta timidamente: mas você é um homem normal? Porque isto parece uma anormalidade. Mas é engraçadíssimo, porque está a ver, um escritor tem a perfeita noção que, com base em amostras, usando regressão, o que ele está a fazer é um estimador de regressão, ele consegue extrapolar para o que é que se passa sobre a diurese dos indivíduos. É uma coisa engraçada, é simplesmente gozado. Há um livro que eu adorei também, não sei se o leu, de dois italianos com um nome que me falha neste momento. O livro chama-se Imprimatur e é notabilíssimo. E há lá uma frase que me impressionou imenso, se calhar porque eu tenho uns olhos também já um bocadinho profissionais para isto. Há uma altura em que o abade, que é o herói do livro, que é um indivíduo que está a investigar, no sentido lato, investigação mais policial, não é investigação científica, há uma altura em que diz umas conclusões um pouco inesperadas. E o rapazito que anda com ele deve fazer um ar espantado, e o abade diz-lhe esta frase que eu acho notável: sim, porque é verdade, para atingirmos, muitas vezes é preciso começar por imaginá-la. Isto é a ideia de base dos testes de hipóteses, não é? Nós imaginamos, e da ciência, nós imaginamos hipóteses. É por nós imaginarmos hipóteses que as coisas funcionam. Eu vou-lhe contar uma historieta que eu acho encantadora de boa estatística, porque eu gosto mais de boa estatística, de boa ciência, do que de má ciência. Em 1972 foi publicado um trabalho que eu acho lindíssimo, porque foi feito por um ginecologista, ou pediatra talvez, americano chamado Salk, que observava que as imagens religiosas, de um modo geral, tinham o Cristo para o lado esquerdo, mas se fossem indianas, chinesas, etc., as imagens religiosas, de um modo geral, se fossem de mãe e filho, a mãe estava virada para o lado esquerdo. Aliás, eu procurei na arte, uma vez que fiz uma conferência em que usei isto, e curiosamente, enquanto as figuras de bebés estão para o lado esquerdo, quando se pensa em daquelas fantásticas imagens de Cristo morto, habitualmente ele está cruzado para o lado direito. Eu achei isto muito engraçado, porque é uma orientação do espaço totalmente diversa. Mas ele observou que as suas clientes também chegavam com os bebés e traziam os bebés para o lado esquerdo. E se ele pedisse a alguma senhora para pegar um bebé, ela punha o bebé para o lado esquerdo. E ele perguntava, talvez com alguma malícia, porquê é que usa o seu filho nessa posição? E a maior parte das mulheres respondiam: ah, porque eu preciso ter a mão direita livre, porque preciso de o assoar, de o consolar, limpar-lhe as lágrimas, afagar-lhe o cabelo, portanto eu preciso ter a minha mão direita livre. Mas havia um pequeno número de mulheres que eram canhotas, que também usavam a criança para o lado esquerdo. E quando ele perguntava porquê, diziam com um ar quase indignado: meu filho, é a coisa mais preciosa que eu tenho. Eu tenho que usar o braço que tem mais força e mais habilidade para o amparar. Bem, se a mesma pergunta, de acordo com as circunstâncias, tem respostas diversas, é porque essas respostas são uma ilusão. A situação está muito mais fundo. E ele, como trabalhava numa área específica de mães e filhos, imaginou a verdade. Imaginou que a verdade era o bater do coração. Era o som consolador do bater do coração, a que o bebê se tinha habituado no útero materno, e que o acalmava, consolava, e isso dava um feedback à mãe, que rapidamente se habituava a pô-lo para o lado esquerdo, porque ele estava melhor para o lado esquerdo do que para o lado direito. A ideia é extremamente interessante, mas claro que ele era um bom cientista. E convenceu a maternidade em que trabalhava a deixá-lo contratar um engenheiro eletrotécnico, que fez uma montagem acústica em 3 salas, que imitava o bater do coração. Mas claro que ele sabia como é que era um planeamento experimental. E tinha outras 3 salas em que não havia esse som de fundo. Entretanto, todos os bebés dessas salas eram tratados com a mesma quantidade de comida. Portanto, a experiência era controlada, havia um protocolo rígido. E a variável que media o bem-estar das crianças era o aumento de peso, porque estavam em circunstâncias iguais, mas umas aumentavam mais de peso do que outras. Invariavelmente, as crianças em que havia, das salas em que haviam bater de coração, ganhavam mais peso não era porque comessem mais ou tivessem mais calorias, era simplesmente porque gastavam menos energia a chorar, a ter birra e a sentir-se desconfortáveis e, portanto, a comida fazia-lhes mais proveito. Ele levou o assunto até mais longe, porque depois pediu ao engenheiro que lhe pusesse um coração a bater ao ritmo normal, outro a um ritmo acelerado e outro a um ritmo retardado, para ver quais eram as reações. E não há dúvida nenhuma de que os melhores resultados eram com o coração a imitar muito standardizadamente o bater de um coração humano normal. Está a ver as consequências que isto tem para questões como, por exemplo, fazer crescer os prematuros. Porque a coisa mais importante para fazer crescer um bebé prematuro é fazê-lo aumentar de peso, mas ele está na tal circunstância em que tem que estar numa estufa e, portanto, não tem o consolo do bater do coração da mãe, mas pode-se fazer um bater de coração artificial e conseguir melhores resultados do que se conseguia antes de saber isto. Isto é o tipo de excelência, é uma investigação científica simples, se calhar simples como um ovo de Colombo, não é? Depois de se pensar nisso, as pessoas dizem, ah, extraordinário, que bem feito, que bem pensado. Mas eu continuo a achar que é um dos exemplos notáveis de como um indivíduo tem uma boa, aquilo que os ingleses chamam educated guess, educated intuition. Ele era suficientemente educado para inventar algo que podia ser verdade e depois para arranjar os instrumentos que não mostravam que isso fosse verdade, mas traziam argumentos convincentes que fortaleciam que essa hipótese fosse verdadeira. Dinis Pestana, na grande entrevista do Ciência em Sintonia. Por tudo o que já ouvimos e por toda esta bonomia e boa disposição, não posso deixar de fora o momento, a resposta do professor catedrático quando lhe perguntei como queria ser apresentado. Ah, diga assim, olha, conheci um sujeito gordo e bem disposto chamado Dinis Pestana, que adora estatística, mas adora muitas outras coisas. Gosta da vida em geral. Mas a estatística é mais uma maneira de ele gostar da vida. E, portanto, vê, é fácil dizer, é fácil falar de mim. Muito bem. Dinis Pestana, licenciado em Matemática e doutorado em Probabilidade e Estatística pela Universidade de Sheffield, no Reino Unido. É professor catedrático na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa há mais de 25 anos. Ensina diversas cadeiras de Probabilidade e de Estatística aos cursos de Matemática, de Biologia e de Farmácia e tem colaborado nos cursos doutorais de Estatística, Matemática, Biofísica e Química e no Instituto Gulbenkian de Ciência. Para além de artigos publicados a nível internacional, tem dedicado também boa parte da atividade à divulgação da probabilidade e da estatística. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Produção PGM, projetos de rádio e televisão. Pode contactar-nos através de e-mail para pgm@pgm.pt. Repito o endereço eletrónico, pgm ou pgm@pgm.pt. Em qualquer momento pode ouvir esta e outras emissões na página de rádio do site www.pgm.pt. Gomes Teixeira, nascido em 1851, foi um matemático de 20 valores, classificação máxima com muito bom por unanimidade na nota final em Coimbra, em 1874. Classificação que nunca havia sido concedida na Faculdade de Matemática. Francisco Gomes Teixeira tinha 23 anos. Logo de seguida fez exame de licenciado com apresentação de dissertação e o doutoramento, que obteve também com a classificação máxima. No ano seguinte, apresentava a dissertação de licenciatura, como era requerido na época, e 18 dias mais tarde defendia o doutoramento, sendo de novo aprovado com a mais alta classificação. Ou seja, com 24 anos de idade, Gomes Teixeira obtinha no mesmo ano a licenciatura e o doutoramento. Definitivamente tinha deixado para trás a pacatez de São Cosmado, freguesia de Armamar, no distrito de Viseu, onde nasceu. Tornara-se, entretanto, sócio correspondente da Academia Real das Ciências de Lisboa e lente substituto da Faculdade de Matemática. Em 1878, foi nomeado terceiro astrónomo do Observatório Astronómico de Lisboa, mas ocupou o cargo apenas 4 meses, voltando à Universidade de Coimbra. Um ano depois, foi encarregado da cadeira de análise matemática, passando a catedrático em fevereiro de 1880. Espírito inquieto, Gomes Teixeira pediu em 1884 transferência para a Academia Politécnica do Porto, onde dirigiu a cadeira de cálculo diferencial e integral. Veio a ser depois diretor da Academia, cargo que desempenhou até 1911, quando foi nomeado reitor da Universidade do Porto. Relacionou-se com alguns dos mais destacados matemáticos de renome mundial da época e publicou em vários países. A atividade científica de Gomes Teixeira está intimamente ligada à investigação. Ainda estudante de segundo ano, elaborou um trabalho intitulado Desenvolvimento das funções em fração contínua, onde apresenta fórmulas para desenvolver as funções em frações contínuas, que depois transforma em frações ordinárias, aplicando-as ao cálculo integral e à determinação das raízes de equações. Com este método, obtinha resultados mais convergentes do que pelos métodos de Newton e Lagrange. Foi exatamente esse trabalho que chamou a atenção sobre as capacidades que possuía, e estava apenas no segundo ano. Em 1877, fundou o Jornal de Ciências Matemáticas e Astronómicas, periódico que contribuiu para divulgar o trabalho dos investigadores portugueses. Foi uma publicação que colocou o país no mapa das matemáticas europeias. Gomes Teixeira seria autor de 300 de textos publicados, entre eles o Tratado das Curvas Especiais Notáveis, tanto planas como torças, considerado uma obra clássica de grande qualidade científica e histórica com impacto internacional. Foi mesmo publicado em Nova Iorque e em Paris. Tão importante e influente foi esse trabalho que em 1971 seria reeditado em Nova Iorque e em 1995 em Paris. Após a primeira fase dedicada à análise, passou a prestar cada vez maior atenção à geometria e, nos últimos anos, dedicou-se à história da matemática, tendo elaborado uma obra que constitui referência para os estudiosos das ciências em português, A História das Matemáticas em Portugal, editada um ano após a morte de Gomes Teixeira, ocorrida no Porto em 1933, quando tinha 82 anos. Foi o maior matemático português do dobrar do século XX. A WayDeep é uma spin-off da Universidade da Beira Interior que desenvolve projetos de investigação e desenvolvimento na área de energias renováveis. Na Faculdade de Engenharia da UBI, ocupa uma sala, um pequeno espaço para tanta vontade de criar algo inovador. O projeto principal, o Energy, transforma a energia cinética libertada pelo movimento de pessoas e veículos em energia elétrica. A ideia surgiu no final do mestrado de Francisco Duarte e de Filipe Casemiro. Logo depois, os dois meteram mãos à obra e concretizaram o projeto. Começámos com essa vontade e começámos por desenvolver, em primeiro lugar, uma ideia que achámos que tinha bastante potencial, que seria converter a energia que as pessoas libertam para o pavimento em energia elétrica. Portanto, verificámos o que existia, no fundo, o que existia no mercado, o que já tinha sido feito e os problemas que tinha e porque é que não tinha tido sucesso, portanto, porque a tecnologia era muito cara e tinha uma eficiência muito baixa. Depois decidimos tentar criar algo de raiz nesse setor específico da energia. Conseguimos desenvolver uma tecnologia que realmente mostrou ter muito mais eficiência que atualmente existe no mercado naquela altura e depois que também era possível produzir com um custo muito inferior. Portanto, fizemos o protótipo, mostramos que funcionava, que era o nosso projeto fazia sentido, tinha viabilidade, participámos em concursos de inovação para pôr à prova o mesmo e também, no fundo, para financiar depois a criação da empresa e no mesmo ano em que criámos o projeto e participámos, vencemos 3 concursos, 2 dos quais dos maiores a níveis nacionais, nomeadamente o Prémio Inovação EDP Richard Branson e o Prémio do ISCTE MIT Portugal. E, no fundo, foi com esses 2 prémios que depois avançámos para a criação da WayDeep. Isso foi no final de 2010. Hoje, a WayDeep continua a explicar Francisco Duarte, é uma startup que desenvolve projetos na área das energias renováveis. Mas o principal projeto continua a ser o Energy, que transforma a energia cinética libertada pelo movimento de pessoas e veículos em energia elétrica. Quando um veículo passa sobre o nosso equipamento, induzem-lhe uma deformação, portanto um deslocamento. O pavimento baixa-se 5 mm no caso das pessoas, 10 mm no caso de um veículo. E ao baixar-se, é esse deslocamento que permite acionar todo um sistema eletromagnético que está por baixo da superfície e que nós desenvolvemos, e ao acionar esse sistema eletromagnético, a energia potencial e cinética que a pessoa e o veículo libertam, portanto aquela energia que nós libertamos com o nosso movimento, é transformada em eletricidade com esses componentes eletromagnéticos e com base nesse deslocamento que a superfície tem. Depois a superfície volta à sua posição inicial, sobe, e quando vem a próxima pessoa, o próximo veículo, o processo repete-se. Portanto, sempre que há uma passagem de uma pessoa de um veículo, deslocamento, conversão de energia e temos eletricidade ali disponível. Portanto, a energia é gerada, em primeiro lugar é gerada no próprio pavimento, depois temos toda uma eletrónica que permite armazená-la, ou diretamente no equipamento de produção ou já cá fora, neste caso nas pessoas normalmente armazenamos dentro do equipamento, na estrada armazenamos fora para não estar o armazenamento dentro da estrada. E depois de estar armazenada temos a eletrónica que permite gerir também essa energia, portanto ligá-la ao consumo necessário, porque tanto pode ser num semáforo, na iluminação pública, como injetada, por exemplo, na rede elétrica para ser consumida depois nas casas das pessoas. Francisco Duarte, um dos mentores do projeto e administrador da startup, diz otimista que neste momento o projeto está em fase de transição entre tudo o que foi investigação, desenvolvimento, a criação do protótipo, os testes e agora a fase de mercado. Neste momento estamos a fazer já as parcerias industriais para industrializar o produto, estamos a fazer as negociações com potenciais clientes para começar a vender cá e lá fora também, e no fundo isto mais virado para as pessoas. O dos veículos tem ainda mais alguma investigação para fazermos, mas ainda está na fase mais de ideia, investigação e desenvolvimento. Os potenciais clientes, no caso do aproveitamento energético do movimento de pessoas, são centros comerciais, aeroportos, estações de metro e comboio, estádios, etc. No fundo, tudo aquilo que envolva grande afluência de pessoas. Outro ramo será ligado à segurança rodoviária, portanto, o cliente aqui serão as câmaras, em que a aplicação é no passeio, portanto, aplica-se os equipamentos no passeio. E com a energia das pessoas, a energia das pessoas será convertida em eletricidade, que é utilizada para iluminar as passadeiras, portanto, promoção da segurança rodoviária com base na energia das próprias pessoas. E outro segmento será mais ligado à diversão e ao espetáculo, portanto, vamos a falar mais de discotecas, eventos, mas também aqui incluímos ginásios, sítios onde não há muita gente, mas aqui há aquela energia aproveitada para ou a pessoa se divertir ou para interagir, portanto aqui será um mix entre esses conceitos. Outras aplicações mais focacionadas para o marketing e publicidade, mas aí as aplicações estão dentro do que descrevi anteriormente, só muda o cliente. E quanto a preços, nenhum problema em falar deles. Francisco Duarte não esconde o jogo. Cada módulo tem cerca de meio metro por meio metro, portanto mas rondará entre os 1.000 e 1.500 euros um módulo, e enquanto que na estrada já é algo mais complexo e de maior dimensão, vamos a falar já de um metro por um metro, aí será um pouco mais caro, claro, mas também gera muito mais energia, também porque os carros são mais pesados, logo conseguem gerar muito mais. Ainda não está o preço mesmo definido, porque ainda estamos também com alguma investigação que vai influenciar o preço do produto. A tecnologia é, nas palavras do jovem empreendedor, a grande mais-valia relativamente à concorrência. Em primeiro lugar, é a tecnologia. Portanto, a concorrência utiliza a tecnologia piezoelétrica, nós utilizamos a eletromagnética. A diferença está depois, no final, na eficiência do sistema. Nós conseguimos ter uma eficiência 3 vezes superior, ou seja, para a mesma quantidade de energia libertada por uma pessoa, nós conseguimos gerar 3 vezes mais energia elétrica. E depois o preço, porque os componentes piezoelétricos também têm um custo mais elevado que os eletromagnéticos, e então também temos um preço cerca de metade face à concorrência. Portanto, temos essas duas vantagens, que no fundo se traduzem depois num rácio económico muito mais vantajoso para os nossos equipamentos. Francisco Duarte informa que para alimentar um semáforo durante um dia com este sistema, o Energy, será necessário a passagem no local de pelo menos 2 mil veículos. Já houve várias experiências piloto às portas da UBI ou às portas da Cidade de Neve, experiências essas que agora estão em análise. Por exemplo, aqui na instalação da Covilhã, para uma aplicação de semáforos, na ordem dos 2 mil veículos num dia serviriam para manter o semáforo todo iluminado durante esse dia. Portanto, aquela entrada tem 6 mil veículos por dia, bastava que um terço dos veículos passassem sobre o equipamento e mantinham o semáforo ligado todo o dia. No caso das pessoas, estamos a falar de aplicações, portanto, iluminação da passadeira, iluminação das entradas, tanto por via no passeio como na estrada, e aí o efeito que pretendemos é que cada pessoa seja capaz de iluminar toda a entrada. Portanto, aumentamos ou diminuímos em função também do consumo, aumentamos o número de módulos no passeio, cada pessoa, por exemplo, dá 10 passos, esses 10 passos chegam para iluminar toda aquela aplicação. A ideia é essa. O Energy já ganhou 2 dos mais cotados prémios nacionais de ciência e tecnologia. Esses triunfos serviram de mola impulsionadora para concretizar a ideia de negócio. O arranque de uma empresa, sobretudo tecnológica, tem de ser, de certa forma, financiada à investigação. Portanto, há ali um período que pode ser mais curto ou mais longo, dependendo também da complexidade da tecnologia e do mercado, mas há ali um período em que não há faturação, portanto não há vendas. Há somente uma dedicação e uma investigação muito forte que tem de ser feita e claro, nesse período é preciso pagar contas, portanto, é preciso de certa forma ter dinheiro também para investir, mesmo nos protótipos, patentes, etc. E, portanto, uma das formas que existem e que nós foi aquela em que apostámos seria através de concursos de inovação, porque, no fundo, permeiam a inovação, dão financiamento para arrancar durante um período, de certa forma, que depende também do valor dos prémios, mas de certa forma ainda sempre normalmente na ordem de 1-2 anos para fazer investigação, o que acaba por ser muito bom e dar tempo para fazer essa investigação sem as preocupações de estar a faturar todos os meses. Francisco Duarte, um dos 5 jovens empreendedores que na Universidade da Beira Interior dão corpo à WEDIP, a empresa que está a lançar no mercado o sistema WEnergy, que transforma a energia cinética libertada pelo movimento de pessoas e veículos em energia elétrica. Os mentores do projeto foram apenas 2 alunos de engenharia da UBI, mas menos de um ano depois foi preciso reforçar a equipa e agora são 5 engenheiros a desenvolverem o conceito. 3 pertencem à eletromecânica e os outros 2 são de eletrotecnia, todos licenciados e com mestrados feitos na Covilhã. As Nações Unidas confirmam que o homem tem a responsabilidade direta nas alterações climáticas mais recentes. O relatório da ONU afirma que se trata de uma culpa na ordem dos 95%. O aquecimento da Terra e as consequências no sistema climático é inequívoco e não tem precedentes. A atmosfera e o oceano aqueceram, diminuiu a quantidade de neve e de gelo, o nível do mar subiu e a concentração de gases de estufa aumentou. São dados do documento do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas que aponta para um aquecimento do planeta entre 0,3 e 4,8 graus Celsius até 2100. As Nações Unidas acrescentam ainda que as últimas 3 décadas foram as mais quentes dos últimos 1.400 anos no Hemisfério Norte. O planeta Terra tem mais uma ilha, com apenas 200 metros de diâmetro. O ilhéu fica no Oceano Pacífico, a cerca de 1.000 quilómetros de Tóquio, no Japão. É a primeira descoberta de uma ilha naquela região nos últimos 40 anos e terá surgido devido a uma intensa atividade vulcânica. Da Terra para o espaço, um grupo de astrónomos norte-americanos da Universidade do Texas descobriu a galáxia mais distante do Universo, até agora conhecida. A luz da galáxia foi emitida quando o Universo tinha apenas 5% da atualidade, ou seja, 700 milhões de anos. O anúncio foi feito pela Nature. A revista científica adianta que a galáxia descoberta está rodeada por nevoeiro desde que foi formada e encontra-se a 30 bilhões de anos anos-luz da Terra. Os cientistas acreditam que esta é mais uma descoberta para encontrar pistas sobre o nascimento do Universo. E agora um avanço na reprodução medicamente assistida, o embrioscópio. Trata-se de uma incubadora de última geração, desenvolvida na Dinamarca, que vigia os embriões 24 horas por dia. Desta forma, os investigadores esperam aumentar o sucesso das taxas de implantações e esperam também desvendar os segredos do desenvolvimento do embrião. A tecnologia consegue captar imagens de alta resolução e encontrar as condições ideais para o desenvolvimento do embrião. Portugal faz parte dos 35 países que passaram a usar o embrioscópio. Ciência em Sintonia, um programa promovido pela Escola de Ciências da Vida e do Ambiente da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Apoio Ciência Viva, Agência Nacional para a Cultura Científica e Tecnológica. Produção PGM, projetos de rádio e televisão.